Aos domingos, o que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite, estamos à escuta com Leila Leiras. Este é o primeiro avanço para o novo álbum de Márcia, chama-se Deixa-me Ir. O álbum esse intitula-se Casulo. É este o sucessor do longa duração Dá, que foi também reeditado. Continuamos com Márcia, desta feita um tema para o EP que foi lançado pela Ótimos Discos. De manhã só ter o meu te encontrar. História a ser sem fim, com pássaros a voar. Mas vens a sombra prática que eu sei, não há coisa certa em mim, só mora quem vem para estragar. Estar na categoria de bastar um pouco ou tanto peso no que sou eu, mas ao mesmo tempo me encantou o meu. Queres permanecer, queres afastar o meu amanhecer, meu azul do mar, o cinzento fresco que o meu tempo tem. Não dependem de ninguém. Mais querido perto de ti, e olhar que importa se eu vou estar ou não. Sou a mesma nada, cada minha voz falada ganha em ti. Teu não, que importa se eu tenha razão. Mas ao mesmo tempo, me encantou, me deu. Queres permanecer, queres afastar o meu amanhecer, meu azul do mar, o cinzento fresco que o meu tempo tem. Não dependem de ninguém. Olá, eu sou o Márcio e estou à escuta. Quando o dia entardeceu e o teu corpo tocou um recanto do meu, uma dança acordou. E o sol apareceu, de gigante ficou, num instante apagou o sereno do céu e o calma guardar lugar em mim. O desejo a contar segundo o fim foi num ar que te deu. E o teu canto mudou, e o teu corpo do meu, uma trança arrancou, e o sangue arrefeceu, e o meu pé aterrou, minha voz sussurrou, o meu sonho morreu. Dá-me o mar, o meu rio, minha calçada. Dá-me o quarto vazio da minha casa. Vou deixar-te no fio da tua fala. Sobre a pele que há em mim, tu não sabes nada. Márcia, com tema do álbum Dá, contou com uma primeira edição e depois com uma reedição. Agora prepara-se um novo álbum, novo longa duração de Márcia, a ser lançado neste 2013. Já tem nome, chama-se Casulo. Continuamos no feminino, recordamos aqui a voz dos Coldfinger, chama-se Margarida Pinto. A aprendizagem é este o nome do EP, que está disponível gratuitamente em ótimosdiscos.pt. Ficamos assim com duas de seguida de Margarida Pinto. Mariazinha, a luz nasceu num dia em que o doutor não tinha horário. Havia greve geral de transporte ao hospital por causa do salário. Sua mãe lá caminhou e tanto se esforçou, quase perdia os sentidos. E a cada passo que dava, sua mãe então cantava para serem menos doridos. Chegada à maternidade, qual a probabilidade? Foi quando a luz faltou que a sua mãe beijou o terço, limpou o suor com lenço e o trabalho começou. Senti nesta solidão, no meio da escuridão, nasceu Mariazinha. Quando a escola foi chamada no dia em que sucedeu um episódio tão notório que a secretária do escritório, a diretora, lhe o contou. Tudo parecia normal com a Mariazinha, até que a professora Mini do contra-chute de possível. Até ao fim. E quando a música parou, Mariazinha desmaiou e ainda não veio assim. A mãe foi para a enfermaria onde estava a Maria e beijou-a com amor. E mal a menina sentiu, o amor da sua mãe sorriu e foram logo ao doutor, que depois de examiná-la, usando um tom muito formal, as informou com gravidade: a menina sofre de um mal e vulgar na sua idade é sensibilidade, é sensibilidade. Sensibilidade em vulgar na sua idade, é sensibilidade. A menina sofre de um mal em vulgar na sua idade. O que é que de nós vai ser, Mariazinha? Esse mundo vai fazer-te sofrer. Projeto que em vez de se erguer ruía, sua sina para ser bela de ver. Era desde ter idade para ter graciosidade, o corpo ter de sofrer. E um amigo pintor que falava sem pudor de uma dor que lhe doía. Essa dobra criada nasce sem ser desejada e morre sem ver a luz do dia. A Maria não sabia como essa gente sofria. Margarida Pinto é para o EP A Aprendizagem, está então disponível à Paula em otimosdiscos.pt. Quem também já tem novo álbum agendado, com data prevista de lançamento a 8 de abril, é o nosso querido Mazgani. Este que será o sucessor do álbum que saiu em 2010, falamos do Song of Distance, é apresentado dia 17 de maio em Lisboa, no CCB. Por aqui conhecemos então o primeiro avanço para o novo álbum de Mazgani, sai dia 8 de abril. Leafless branches under the moon cast their shadows on the rings and bracelets in your room. In abandoned sorrow we hold unto the frailest night. Blue mantle keeps us apart where the windows narrow in the silver eye of your heart. Where you hide your troubles we hold unto the frailest night. Stumble on mirror, shattered in subtle ways. My broken voice won't bring you nearer. No hope, no fear, just a star and a gentle face. Patient angels waiting still in distant gardens, as you deny your will and your desires, you close the dreams from your eyes so they won't betray you and slowly seize your holy night. When no one can see you, I hope unto your sacred light. É este o primeiro tema desvendado para o novo álbum de Mazgani, a chegar às ruas então no próximo dia 8 de abril. Passamos para Tape Junk, é este o projeto de João Correia. Está disponível este tema também gratuitamente em otimosdiscos.pt. Um cheirinho daquele que será o primeiro registro de João Correia, desta feita enquanto Tape Junk. Decadence. Raise your hands and scream, scream, scream. You got

É pós-venda, são os Tributo com o Edgar Valente. E temos mais algo fresquinho, falamos sim de La Moustache. É este o novo single também dos Youthless. Eles que, nunca me esqueço, o concerto completamente arrebatador que deram no Palco Rua já há uns aninhos. Quatro aninhos, talvez, serias quatro, falha-me assim ligeiramente a memória. São os Youthless agora. Este single foi apresentado no passado dia 26 de fevereiro. Também aparece aqui com o selo da Lovers and Lollipops. Youthless no À Escuta. Este então um novo avanço para o futuro álbum dos Youthless, aqui lançamento pela Lovers and Lollipops. Ficamos a conhecê-lo no passado dia 26 de abril. O que se segue também é bem novo e tem a participação do Alex dos Youthless. Falamos dos Octopus, eles que marcaram presença na última edição do Palco Rua. Aqui é então também um cheirinho daquele que será o novo álbum da dupla Octopus com Alex dos Youthless. I'm not afraid to die. É assim, o primeiro avanço para o novo álbum dos Octopus. Estamos a aproximar-nos do fim do À Escuta. Antes disso, ficamos com Sick Once. É nome de produtor do DJ G.I. Joe SoundCloud de Sick Once. É aí que podem ouvir e descarregar gratuitamente os temas que o DJ produtor vai apresentando. Por aqui, escuta-se uma destas sugestões. Sick Once no À Escuta. Chegamos assim ao fim do À Escuta, aqui nos 102.7 ou ainda em rua.pt, domingos, das 9 às 10 da noite. Repetimos aqui às quintas-feiras, às 0 horas. Ao sábado estamos em formato podcast na rádio Antena Web. À Escuta na ruafm.blogspot.com. Vão dando uma espreitadela por lá. Despedida com G.I. Joe, aqui Sick Once enquanto produtor, um remix para Game Down. Falamos do tema dos Deeper, do qual é uma das partes. Deeper, relembramos aqui, lançou o álbum homónimo em 2012, foi no ano passado, eleito por nós também um dos melhores lançamentos do ano que passou, G.I. Joe com Amy Curl. É esta a despedida, Game Down, Sick Once no À Escuta. Fiquem bem, uma ótima semana, boa noite, tchau, tchau. She wants love. He wanna get her. She says thugs. He wants to love her. She wanna be fair. He will not understand until he gets caught. And he will not quit till he gets her kiss. And she will not talk with him till he makes her fall. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. Estamos à escuta com Leila Leiras.